0 Aerovia, até SMAP, Eco Sierra Mike Alpha Papá, SMAP, após direto Lúbito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, após direto Barbacena e após conforme o plano. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5406, controle 120 decimal 8. Minha 213-04, chame para o nosso pushback. Para o táxi do TAN 3, 5-6-1-6-7 a bordo, antena com 24 horas e 20 autonomia. 4 horas e 20, com fim, 1-6-7, confirmando. 6-7 a bordo. 0-6-7. Parte principal, Índia e Alfa, ponte espera 108-6, ajuste no 0-1-1. Bom voo e boa tarde, TAN 3, 5-6-1. Índia Alfa, vai chamar 102-6, obrigado, boa tarde. Guardião 02. Eu vou 1924, cliente da informação Papá. Boa tarde, 1924, Maceió, copio 350. Afirmativo, copio 350, Maceió. 1924, Maceió, autorizado nível 350, via Upper Whisky 58. Até Orago, após direto Maceió, decolada 10, curva esquerda, após decolagem na subida Fuca, transição Caju, aciona 5136, controle 120 decimal 8. Para o Fonde Aracaju, no nível 350, conforme roda do plano de voo, decolada 10, no perfil da saída Fuca, 5136, ao transponder 28. 120, decimal 8 é o controle, 1924. Aeroporto de Maceió, 1924, Maceió. E aerovia 358 até Orago e após direto Maceió. Decolando a 10, curva esquerda, subida Fuca, com transição Aracaju. Transição Caju, Alfa Romeo e Porto. Estimativo autorizado para o aeroporto de Maceió, no nível 350. Decola. Perfil é a Fuca Transição Caju, aerovia Upper Whisky 58 até Orado. Decolada 10 com curva esquerda, 5136 é o transponder, 1208 é o controle, 1924. Para sim, correto, 1924, em posição 05, chame pronto. Chama pronto. Guardião 07, correção. Autorizado decolagem da 17, vento 180, 008, nós. Aí que é cuidado autorizado o TAC 70, sessão da 17. TAN 35, TAN 3154, check sem de pouso, autorizado, pouso pistão 10, vento 190, 008, nós. Autorizado, pouso 10, TAN 3154. TAN 3561, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 3561. Guardião 02, decolado 33, chame o controle 120, decimal 8. Eco Delta autorizado alinhar e manter cabeceira 17. Reporte pronto. Guardião 02, Guardião 02, chama controle 120 decimal 8. 120, pois. Tá descendo minha 213, chame tá. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. 5-1, alinha e mantém 1-0. Mike, Eco Delta, autorizado a decolagem, pistão 1-7, vento 1-8-0 graus, 1-1-2. É 3-1-5 da 5 da Papá, solicito 3-6-0 Guarulhos. Tá, deixando a minha 3-1-5 Guarulhos, 3-6-0. Está autorizado a rota direto SEBD, Sierra Eco Bravo Delta Índia SEBD, após intercepta Pêndulo 2-1, Cefaben, Papa Alfa Bravo Eco Mike, após direto Publi, Kilo Uniforme Bravo Lima Índia, e após conforme plano. Decola pistão no zero, após decolagem curva direita, na subida Arbor. E após direto Elefa. E após prossegue direto SEBD conforme rota. Aciona 5177, controle 120 decimal 8. Feito aprovado 360, decola 210 direita agora, Elefa, SEBD 5177, 1208. A rota SEBD, apesudo 21 no Fabem, cubre após direcionamento. Frequência do controle? Controle 120, decimal 8. Correto, esse nome é 315, portão 11, chame pronto. Chamará o 11. Solo 3154. Volta 3154. 354, boa tarde, é Alfa. E apoio Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, para 09, 3154. Prossiga. O senhor tem que entrar em contato com essa saleira, que o Lima Open é e da torre não podemos fazer esse procedimento. Tá, 3561 na decolada 237. Chame o controle 120 decimal 8. 208, bom dia, bom final de semana. 62113, estamos com 115 a bordo, 3 horas e 40, alternando Guarulhos. Indy Alpha, Ponte Vera 686, ajuste no 019, tem um bom voo, boa tarde, China 62 no 3. Taxa Ponte Vera 010, tem a monitora sua de China 62 no 3. Grau 072. Serra Lima, decola 241, chama o controle 120, decimal 8. Salvador, boa, né? Quilo Serra Lima, copiou a torre? Afirmativa, prosseguindo. Quilo Serra Lima, decolado aos 41, chama o controle 120, decimal 8. 1208, obrigado. Torre, boa, chanela 213.090. Sané 6213, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e manter 10, fica na 10. Salvador, é o tatatatá, mais ou mais que... Boa tarde. Mike. Ok, passou o parque do Açu. A intenção é seguir direto embaixo da aero de carro. Oi? Mike, Golf Mike, autorizado. Correção, reporte no final da... Reporte no farol de Itapuã, Mike, Golf Mike. O Sané 6213 autorizado do decolagem, pista 10, vento 220, grau 072. Michael Mike. Michael Mike, siga. Golf Mike, eu tenho um Boeing 737 a uma milha do externo, da 10. Autorizado o cruzamento pela retaguarda do Gol e pousar na Aerostar. Reporte no solo controlado, vento 230 graus 079. Mike, a possibilidade de aproximar essa cabeceira 35 após taxiar para a Erika? Mike, confirma, Mike, autorizado. No caso, faça espera na presente. Mike. Santana 6213, decolado aos 45, chame controle 120.8. 308, aborto, Santana 6213. Gol no 648 na escuta do Torre. Boa tarde, foi embaixo, travado. Gol no 648, tem o Romeu, Hotel 44, à sua direita, aproximando para 35, autorizado pouso da 10, vento 230, grau 06, nós. Tá autorizado na 10, 648. Mike, Golf Mike, mantenha presente. Mike. Correu, Mike of Mike. Possiga, Mike of Mike. Agora a possibilidade de seguir para o Pátio Zero está retaguarda aqui. Mike of Mike autorizado. Seguir para o Pátio Zero está reporte no solo controlado. Vento 230, grau 062. Mike. Não pode ser esse nível mensalmente. 350, vamos lá. 350, Xanami 142, está autorizado para Recife. Via Upper Whiskey 58. Decola pistão no zero após a decolagem curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5402, controle 120 decimal 8. Vou pedir para você pagar a saída novamente. Estão no zero com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. 350058, dá 10, curva esquerda, Puca, Caju. 402 é o transponder, 208 é o controle, Chané 6142. Confirma o transponder? 5402. Correto, no 07, chame pronto, a Chané 6142. Chamará pronto, tá bom. Consiga. Consiga. O Lima Alcanhã, solo pra 7. Solo, boa, gol 648, livrão na sua escuta. Tá, gol 648, via Alfa, repórter da Juliette, Maringá. Alfa, Juliette, repórter 642. E meu apanhante, vai permanecer a sua autorização. O 220 foi pago para Itiaú, Whisky 1, no Ilhéu, repórter direto. Decolando da 10, curva direita, da El Lê, da Ilhéu, na subida. 5152 permanece. E 1208, a frequência do controle. Vai confirmar que eu não vi o seu pouso, já está no solo? É, frequência livre. Solo, voo 1924, a posição é 5 para o pushback e acionamento. Autorizado, voo 1924, check-tack. Livre chamada pro táxi. 1924. 348, uma atitude 10 para ingresso. A companhia iniciando agora no 05, agora no 648. Após o mesmo ingressar aí na saída do pátio 3, você vai ingressar com segurança via Juliette para o portão 02, aguardando o ingresso do mesmo na saída do pátio 3 à sua esquerda. Então mesmo, mantém em posição na Juliette, assim que ela vem da companhia livrar o pátio 3, prossegue para o portão 2, linha 4. Do táxi até a saída do pátio 3, atento a um Boeing da Gol, ingressando na saída do mesmo, e o senhor vai segui-lo após. O Limão Pinhaque reporta na saída do pátio 3. Para a saída do pátio 3, o Limão Solo do 9924 vai liberar aqui a passagem do colega. O 924 vai puxar um pouco mais atrás para liberar aqui pro colega. E aí, tem esse 924. Para o táxi, 79 a bordo, 2:31, alterna Salvador. Pessoas a bordo, 924? 179. Obrigado, Indy Alfa, Ponte Espera 1286, ajuste no 011, bom voo e boa tarde. Indy Alfa, 1286, obrigado, 1924. Torre, boa tarde, 4116 azul, 3 milhas para o externo, Indy Alfa. Azul 4116, check trem, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Pouso autorizado na 10, 4116. Para o pushback, acionamento, Chanel 6142, posição 7. Autorizado, Chanel 6142, táxi. Autorizado, chamará para o táxi, 6142. E segue o Boeing da Gol à sua frente, via segunda direita após ingressar o pátio principal, segunda direita, Indy Alpha, O número 2 no ponto espera pista 10, quando pronto vai chamar a torre 186. Ajuste 10, 11, tem um bom voo, boa tarde, Lima Alpha. Hein? Gol no 924, autorizado Ali, aí mantém a cabeceira 1-0. Obrigado, aí mantém a cabeceira 1-0, com 924. No 4-1 no meia, no solo 58, livre direito, chama solo 1-2-1, decimal 9. 1-2-1, decimal 9, na direita, 4-1 no meia. Salvador azul, 4-1.